está entrando no ar. Cidade Alérgica com Perreco Rezende. Corta aqui pra mim. E olha, no programa de hoje vamos começar falando da história do José Pé de Mesa. O José Pé de Mesa, que é estrela de filmes adultos. Ele tá chegando aqui informação pra mim que ele é atropelado, é isso, produção? Ah, não, ele é atropelado. Ah, tá certo, então agora eu entendi. Vamos também falar do cara que foi preso com drogas. Eram 900 quilos. 900 kilobytes de foto do Luan Santana no PC, é brincadeira. Você também vai conferir agora comigo a história do fiscal de trânsito que foi abduzido. Ele foi abduzido por alienígenas e ele disse pra gente que tá feliz porque desde criança ele queria ser ET. Entendeu, CET, Companhia Engenharia de Trânsito? Eu tô engraçadão. Olha, e você vai acompanhar agora a manifestação que rolou na cidade de São Paulo por causa do aumento da passagem. Ainda por cima teve um monte de arrastão. Meu querido Berimbau de Souza, como é que faz pra acabar com esse arrastão? Olha, Perreco, é bom pôr umas rodinhas embaixo aí, né? Que evita o arrastão, até porque o vizinho do apartamento de baixo pode reclamar muito do barulho. Não, ô Berimbau, eu não tô falando disso, eu tô falando de arrastão. Eu tô falando de roubo, que arrasta, arrasta, Berimbau. Olha, Perreco, eu gosto de rasta, acho muito legal mulher de dread. Não, Berimbau, não, eu não tô falando, que mané mulher de dread, eu tô falando do criminal, o criminal. Perreco, o criminal é bom às vezes, Perreco, mas não pode ser de menta, porque minha amiga aí saiu gritando pelo quarto e tudo. Não, não é possível, não é nada disso, Berimbau. Olha, deixa quieto. Vamos embora que o nosso tempo tá acabando. Um forte abraço pra você e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Espera só um minuto que chegou notícia quente aqui nos estúdios do programa. Pera aí, Berimbau, o que que chegou agora aqui pros estúdios? Segundo a fonte, uma fonte sigilosa aí, os fãs do Luan Santana estão começando a boicotar os shows dele. Mas por que que eles estão boicotando o show do Luan Santana? Diz que ele tá olhando torto pras fãs. Um forte abraço, até semana que vem.